Rádio Metropolitana, AM Mogi das Cruzes, ZYK 615, 1340 kHz. Música, esporte, notícia, programação feita para um público acostumado com a liderança. Esporte não é droga, pratique! Uma campanha MacColor, etiquetas adesivas. Informações, ligue 941-4499. Entre você também nessa campanha. Afinal, esporte não é droga. Pratique! Agora 20 horas e 34 minutos, nesta noite gostosa de sábado, hoje dia 12 de janeiro, 1991. Vamos fazer a primeira viagem pela estrada do tempo para recordar aí, trazendo para você esse flashback que realmente marcou, né? Boy George.